Autoledene. Yeah. Cresce os olhos, fala mal, mas no fundo quer ser nós. O seu filho quer ser preto e o preto querendo ser boy. Trocar o bode, comprar iPhone, deixar 10 só na Lacoste. De tanto querer não ter, hoje o que quiser ser pode. Pode, pede, pede, tudo por bigode. Fode, fode, deita, quer água ou siroque? Tô no toque dessa noite. Se molhar o pato pra outro inimigo do fim. O beck na mão, copo na outra. A mão na coxa da garota. Ele marrom e os perins de ouro. Fingindo que é moço, como senta no banco de couro. Se envolve no desenvolto, não vai em ideia dos outros. Essa louca não deu nada e ó que eu esperava um pouco. E é necessário caminhar da escuridão pra luz ou ao contrário, pra triplicar o salário. Entre o dinheiro e o amor vou ficar milionário e comprar um cruzeiro igual o Ronaldo Nazário. E é necessário caminhar da escuridão pra luz ou ao contrário, pra triplicar o salário. Entre o dinheiro e o amor vou ficar milionário e comprar um cruzeiro igual o Ronaldo Nazário. Cresce os olhos, fala mal, mas no fundo quer ser nós. O seu filho quer ser preto e o preto querendo ser boy. Trocar o bode, comprar iPhone, deixar 10 só na Lacoste. De tanto querer não ter, hoje o que quiser ser pode. Pode, pede, preto, tudo por bigode. Fode, fode, deita, quer água ou siroque? Tô no toque dessa noite. Se molhar o pato pra outro inimigo do fim. O beck na mão, copo na outra. A mão na coxa da garota. Ele marrom e os perins de ouro. Fingindo que é moço, como senta no banco de couro. Se envolve no desenvolto, não vai em ideia dos outros. Essa louca não deu nada e ó que eu esperava um pouco.